você pensa que meu coração é de papel. Não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. Por que fazer chorar assim a quem me ama? Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer, a quem só pensa em você. Um dia sentirá que amar é bom demais. Não jogue o amor ao léu, meu coração que não é de papel. Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer um coração que só lhe quer? O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei. Você não quis, jogou ao léu meu coração que não é de papel. Sofrer um coração que só lhe quer. O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei. Você não quis, jogou ao léu meu coração que não é de papel. Não é meu coração que não é de papel. Meu coração que não é de papel.